Tipo como, né? É nessa levadinha que nós gosta. Sabia que um dia eu ia ter alguém que eu quisesse por perto. Posso tá no baile lotadão, mas sem você parece um deserto. Tô ganhando grana, eu já tenho fama, como quem quiser, mas é você que o meu pau ama. Eu tô ganhando grana, eu já tenho fama, como quem quiser, mas é você que o meu pau chama. Me chamando, e ela tá brotando. Eu tô gostando. Chamei, chamando, e ela tá brotando. Eu tô gostando. Sabia que um dia eu ia ter alguém que eu quisesse por perto. Posso estar no baile lotadão, mas sem você parece um deserto. Tô ganhando grana, eu já tenho fama, como quem quiser, mas é você que o meu pau ama. Eu tô ganhando grana, eu já tenho fama, como quem quiser, mas é você que o meu pau chama. Chamando, e ela tá brotando. Eu tô gostando. Chamei, chamando, e ela tá brotando. Eu tô gostando. Chamei, chamando, chamando, chamando, chamando, chamando, chamando. Chamei, chamando, ela tá brotando, amando. Então chama que chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, que eu tô brotando. Que lindo, hein? É isso aí.